Sim, mais um Drops do Meloncast, um episódio da cronologia, é um Drops especial. Voltamos com essa tradição porque temos a estreia de House of Dragons, série, não um spin-off, né, cara, uma prequel de Game of Thrones. E estamos de volta, né, Flávio? A gente, voltando à tradição dos episódios sobre Game of Thrones. Hoje eu obriguei o Flávio a assistir. não tinha assistido. É um episódio só, ainda vai. É melhor assistir logo no começo, né? Porque se deixar pra depois. Cara, eu já tava embalado com Westworld, né? Todo domingo tinha episódio de Westworld, eu já, né? Já tô nessa aqui, né? E também temos ela, a primeira de seu nome, nascida em Osasco, né? A não queimada. Mãe dos pacientes da pediatria da SPDM, quebradora de senhas, Ada Gasso. Carol Araki, tudo bem com a senhora? Tudo bem, boa noite, pessoal. Muito bem, obrigada pelo convite de novo. Perceberam que ela não parece uma correspondente da guerra do Afeganistão agora? Porque ela comprou um headset. Tá vendo? Finalmente um headset. Tudo pelo episódio. Tudo pelo episódio. Aliás, não teria esse episódio se ela não me enchesse o saco pra ler o livro. Estou lendo o livro. O livro é muito bom. Está aqui de do lado. De nada. De nada. De nada. Fogo e sangue. Livro sensacional. Pena que eu tenho, né, sou meio relapso pra ler qualquer coisa. Eu tô que nem o Flávio. Não consigo ler. Quer dizer, antigamente, quando eu tinha menos responsabilidade lá no meu emprego e sobrava tempo, não tinha gente me vigiando, eu conseguia ler um monte de coisa. Agora tá mais difícil, cara. Semana passada eu fui tentar ler no ônibus, cara. Aquele dia que eu falei, não vou subir com vocês, eu vou ler no ônibus. Pior ideia que eu tive. Cara, nossa, eu lia muito no ônibus. Eu leio melhor no ônibus do que em casa, quer saber? Sim, cara, mas aí como eu tô com o meu problema aqui, cara, de hérnia umbilical, eu fui tentar ler, cara, e parecia que eu tava no Rally dos Sertões, com o ônibus, chacoalhando, sabe? Tipo, não conseguia ler, foi um inferno. Eu tô conseguindo ler mais no final de semana, Carol. Entendeu? Ah, que bom! Em alguns dias durante a semana, assim, quando não tem nada, assim, na televisão, aí eu, vou aproveitar aqui pra ler. E a série estreou agora, né, no domingo, dia 21 de agosto. Uma das maiores audiências da história da TV a cabo e do streaming. Mais de 10 milhões de pessoas assistindo o primeiro episódio. Inferno em vários países. O app lá do HBO Max caiu em vários lugares. Pessoal reclamando. O de sempre, né? Como acontecia com Game of Thrones. Pra vocês, ele funciona de boa, né? Porque na minha TV, quando não trava no meio do episódio, trava entre um episódio e outro, se você estiver assistindo. Aí tem que aqui ele deu uma engasgadinha assim, mas coisa rápida, deu pra assistir liso. Pra mim, foi. Na hora que começou assim, foi 3 segundos de engasgada, depois voltou. Aí quando chegou os créditos finais, ficou tudo pixelado. Mas deu pra assistir, assim, perfeitamente. E eu gostei do... Porque, é um evento. Game of Thrones me lembra... anos e anos de teoria, O pessoal assistia como se fosse Copa do Mundo, essa porra. Exato. E domingo teve um climinha, assim, de Copa do Mundo, assim. Eu vi todo mundo lá esperando iniciar o episódio. Tem a galera do público que você viu também, que não sabe de nada. Vem chegar pra mim, vem perguntar. Que canal que vai passar? Quase falei, no Netflix, viu? Coloca. Isso. Netflix vai estar lá, né? No SBT, 10 horas da noite. Mas eu acho legal, assim, cara. Porque esse é o tipo de série que movimenta o público, sabe? A gente precisa de uma série grande, entendeu? E eu vi o pessoal aí reclamando, né, cara? Estavam falando aí que o Sandman, ele perdeu a conversa, né, Flávio? Tipo, esse é o mal, né, de você lançar a série inteira, né? É. E o Neil Gaiman tava reclamando, ele falou, o pessoal aí... Tem gente que vai assistir o Sandman, assiste um episódio só, aí volta 2 dias depois e tal, cara. Eu acho que... O Sandman funcionaria bem nesse esquema semanal, né? Porque os episódios são meio... alguns episódios são histórias isoladas, né? Uhum. Até que funcionaria bem se eles dividissem. Ou se não quisesse fazer tudo semanal, pelo menos dividisse a série no meio, né? Que não, porque tem algumas séries que eles fazem isso que não funciona, mas nessa eu acho que ficaria bem. Uhum. House of Dragon começa 172 anos, né, Carol? Antes de Game of Thrones, né? Antes da Daenerys, eles deixaram bem claro ali no começo, né? Deixou até um... Tiraram as letrinhas, deixaram só... Ficou bonitinho, né, gente? Ficou bonitinho, bem, gostei. Bem didático. Eu achei bem didático, muito didático. É porque assim, é pra quem assistiu, né, Game of Thrones, aí teve aquele final supimpa, começar a série assim e lembrar de tudo que aconteceu. Se gostou do final de Game of Thrones, vai assistir Lost. O final de Lost é sensacional. Mas eu acho o final de Lost melhor, viu, Flávio? Eu acho, cara. Eu mas acho... é isso. Pior que é, cara. Mas peraí, né, cara? Como assim, né, cara? A série começa ali 172 anos antes do Game of Thrones, mas a casa Targaryen tá aí bem antes, né? Carol, é uma dinastia de 300 anos, praticamente, que termina ali no começo, né, das crônicas de Gelo e Fogo. A gente tem que lembrar que a Casa Targaryen ela faz parte de outras 40 famílias e senhores de dragões que eram daquela cidade franca de Valíria. Ela fica lá na parte asiática do mapinha de Game of Thrones. Quando você pesquisar ali o mapinha, eu vou tentar colocar aqui no post, né, cara? E fica na parte mais afastada, né? Aliás, eu gosto mais desse mapa do que o do Senhor dos Anéis, hein, cara? Vou lançar aqui. Oh, briga, briga. Olha a treta, cara. Mas porque o mapa do Senhor dos Anéis é só uma parte, assim, tá ligado? Tipo, do Game of Thrones tem uma porra de coisa. Tem ilha, tem mar e não sei o quê, né, meu? É mais rico em detalhes, né? Os Targaryens vêm naquela parte aí que é a Grécia do universo Game of Thrones, né? Isso mesmo. É um lugar cheio de coisas cultas, de diferente, né, do resto. E é bom a gente lembrar, né, cara, que esse lugar, ele sumiu, né, cara, porque teve um cataclisma lá, né? Quando você lê assim, parece que, tipo, parece que teve vários terremotos, né? Terremotos, vulcões explodindo. E tinha uma tal de Daenerys, a sonhadora, eu chamo ela de Mãe Diná. Mãe Daenerys. De peruca loira. É, cara, ela sonhou com esse cataclisma, ela falou, meu, isso aqui é... Pai, vai rolar um rolê aí. É. Vai acabar tudo, né? Tipo, bora, partiu. Tipo o seu Joel no Superman. Ó, vai explodir isso aqui. Bora, corre. Aí o pai dela, o Aenar, ouviu a filha, né, cara? Vamos embora, vamos para a parte mais ocidental aqui do Império Valiriano. Eles foram lá para a famosa Pedra do Dragão, né? Um monte de valiriano achou isso aqui, né? Ah, meu... Putz, meu, que merda que o cara foi fazer, meu. Maluco fraco, já deu uma tremidinha na terra, o cara já vai embora. Tudo bundão, né, cara? Tudo bundão. Passou isso aí, tipo, 12 anos depois, né, meu. Aí realmente aconteceu o cataclisma, né, cara. A perdição que eles falam, né, a perdição de Valíria. E colapsou o Império, né, meu. E os Targaryens foram os únicos senhores que sobreviveram nisso. O Aenar levou 5 dragões pra essa ilha. Desses 5 dragões morreram 4. Só sobrou o nosso querido Balerion, né? Caramba. Somente. Somente o melhor dragão de todos somente os tempos. Somente o melhor de todos. E sobrevivendo o Balerion, ainda teve 2 ovos, né? Foram chocados e saiu o Vhagar. O Vhagar ou Vhagar, né, cara? Vhagar, né? É Vhagar, né, cara? É com tudo H. Com A. Tem um H ali no meio. Uhum. É o dragão do Burzum. Isso. O Vhagar e o Meraxes, né? Isso. Aí durante o século de sangue, né? Que foi o período de várias guerras, né? Que aconteceram ali nas regiões que antes eram dominadas pela Cidade Franca, haviam pressões para que os Targaryen se unissem à Casa dos Volates, né? A mais antiga das colônias valerianas, que tentava reconstruir aquele império e tal, né? Só que, tipo, os Targaryens não aceitaram isso, né, cara? Tipo, deixaram de lado. Ficaram lá na Pedra do Dragão, né? Ó, vamos ficar aqui de boa, né, cara? Aí os Volates tentaram conquistar aquela região de Tyrosh, né? É Tyrosh, né? E vem um tal de Aegon Targaryen, né, cara? Eu chamo de Ulisses Guimarães. Tio Westeros. Ele voou lá da Pedra do Dragão com Balerion e derrotou todos os Volantianos. Como que chama lá o cara da Inglaterra lá, mano? O primeiro rei lá? O quê? Guilherme Conquistador? Isso mesmo, cara. Aliás, esse é o ponto forte, né, cara, da escrita do George R. R. Martin, porque ele realmente se baseia com com a história da Europa, né, cara? Ele pega muito disso, né? Então ele faz esses paralelos que são bem interessantes, né, meu? O Aegon, junto com a Rhaenys e a Visenya, né, suas irmãs, né, e seus dragões, eles praticamente uniram, né, cara, os sete reinos, né? O único reino que não se uniu a eles foram aquela galera de Dorne. Você lembra deles, Flávio? Cara, que tinha aquelas... aquelas filhas de Dorne lá, cara, as safadinhas lá do Game of Thrones, eu lembro de... As serpentes. Cara, esse primeiro reinado, como a gente tinha falado até naquele podcast lá de indicações, né, foi um bom reinado, né, cara, o primeiro do Aegon, cara, 37 anos, cara, foi muito bom pra você que não era de Dorne, né, cara, porque Dorne literalmente ardeu em chamas, cara. E não foi pouco. Meu, tem uma parte do livro que fala, meu, virou vidro. Vidro, cara. O deserto aqui, cara. Tanto fogo de dragão que o negócio foi louco ali. Uhum. E aí foi formando, né, cara, o reinado ali, né, meu, tipo, tinha as terras da coroa, né, cara, o irmão bastardo, né, do Aegon, o Oris Baratheon, né, cara, virou o sucerano das terras da tempestade, né, e começou aí a dinastia, cara, começa aí, né, meu, 37 anos do... Aegon Targaryen, quando ele morreu, ele foi sucedido pelo Aenys I Targaryen, que já é o primeiro filho de incesto, né, cara? A gente tem que lembrar muito bem isso, caramba. Ah, é, que ele casou com as duas irmãs dele, né? Com as duas irmãs, né, cara? E tem isso, né? Os Targaryens, eles unificaram os sete Aenys, beleza, né, cara? Só que eles tinham... Eles não faziam parte da religião de Westeros ali, né? Que é dos sete deuses, né? Aí meio que eles fizeram um enxerto, assim, né? Cara, ó, a gente vai aceitar a religião de vocês, né? A gente vai se converter aqui, mas pra gente, aqui, a gente vai manter algumas tradições. É, uma das tradições é casar com as irmãs e com parente. É claro que isso aí deu uma merda, né, cara? Porque esses primeiros anos aí da dinastia Targaryen tem muito disso, né, cara? É essa treta dos Targaryen com a religião. Eu acho essa parte mais interessante, cara, lendo, assim, essa primeira parte do livro, assim, eu acho muito legal, cara, porque, meu, tem isso também no nosso mundo, né, cara, tem essa, sempre esse embate, né, cara, de tradições ali que, né, são vistas com outros olhos, né, e a religião, né, a religião move montanhas, né, que clichê. Pois é. E atrai um monte de gente, né, cara, tem muita gente que é maluco com religião, né, cara, querendo ou não, né, cara, a religião tem um poder ali, tem voto de decisão, meu, por muitos anos, principalmente no reinado do outro, né, que sucedeu o Aenys, né, o nosso querido Maegon Targaryen. Um doce de pessoa. Um doce, né, cara? Um doce de pessoa. Lembrando que ele era filho da Visenya e o Aenys era filho da Rhaenys. Isso mesmo, né, cara? Outra coisa, né, cara? Muito nome repetido, né? É, então, isso a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Cara, o Maegon Targaryen foi simplesmente o rei mais perverso que teve. Pau no cu. Pau no cu. É, vocês, pau no cu. Vocês acham que o Joffrey foi ruim, cara? Tipo, não foi nada, cara. O Joffrey era um merdinha. Sim, cara. Perto do Maegon, cara, meu... Meu, e no reinado do Maegon, a gente já teve uma prova do que vai ser a Dança dos Dragões, né? Porque teve um embate com o sobrinho dele, né? Sim. O sobrinho tentou tomar o Trono de Ferro. A gente... Não foi uma Dança dos Dragões, né? Foi aqueles dois passinhos. Dragões. De leve. Só foi de leve, né, cara? Mas já passou pra um dragão morrer na porrada, né, cara? Foi sensacional essa cena. Sim. O Maegor, ele finalmente cai, né, cara? Depois de muitos anos, né? O Jaehaerys, com a ajuda da mãe, né? Jaehaerys, o conciliador, né, meu? Acabou sentando no Trono de Ferro. E ele ficou por 55 anos, olha só, né, cara? Aí é aquele balanço, né, cara? Ele conseguiu negociar mais com o pessoal da religião, né? O povão gostava dele, né? Foi aquele... Ele era gente boa. Gente boa, né, cara? Conseguiu, né, casar com a irmã também, né, cara? E ficar de boa com o pessoal da religião. Ele era de boa e todo mundo aceitou e tá tudo certo. Né, cara? E Só que ele não teve, né, um filho mesmo, né? Ele teve que fazer um conselho, né, pra decidir quem ia ser o herdeiro dele. Não, na real ele teve filho sim, né, cara? Ele teve muitos filhos. Teve vários filhos. Só que uma parte do filho morreu. Aconteceram muitas coisas. Isso que é ruim, né, Carol? É muita coisa, é muita desgraça. É muita história, é muita desgraça com esse coitado. Ele é o velho rei que aparece no começo do episódio. Isso. Né, naquele conselho. E é triste, né, porque você para pensar, ele reinou tanto tempo e não pôde pôr nenhum filho, porque os filhos dele morreram. Chegou, né, no episódio, finalmente. Sim, né? Finalmente, depois de toda essa treta. Ele colocou o neto dele, o Viserys, primeiro, não confunda com o Viserys lá do Game of Thrones também, é, né. É, que esse daí nem foi coroado, esquece esse. Esquece esse, cara. Não, foi sim o... Ah, é verdade. É, sim, foi sim. Foi curado, ganhou uma coroa de ouro que ele tanto queria. Ouro quente. Ouro quente. Inclusive. É isso que você quer mesmo, né? Essa coroa. Toma aqui. Vamos ver se você quer lá. É dragão mesmo, de verdade. É. Vamos ver se você suporta esse calorzinho aqui. Se o Jaehaerys era gente fina, cara, o Viserys era ainda mais. Né, cara? Porque ele é o bom vivan, né, cara? Ele é um bundão, né? Não, pera. Ele é um bundão. Que sim. Fique claro aqui a minha opinião a respeito dele. Mas o pior que eu gosto dele. Eu acho que ele muito é bom. Aquele cara que ele vai pôr pano quente em cima de tudo. Uhum. Ele não vai querer ver ninguém brigando, nem a filha, nem o filho, nem a mulher. Ele é aquele que quer todo mundo feliz. Ah, e é legal, cara, que na série eles colocaram aquele ator, o Perry Considine. Eu não sabia, eu não tinha reconhecido ele. Flávio, você lembra daquele filme dos policiais na Inglaterra, meu? É do Edgar Wright? Ah, eu não assisti, eu sei qual filme é, mas eu não assisti ainda. Cara, é um dos policiais. Chumbo Grosso. Isso, Chumbo Grosso, cara. Aí eu vi que era um ator, agora eu não consigo levar ele a sério. Eu olho pro ator. Putz, meu, mas ninguém leva ele a sério, então tá tudo de boa. É, cara. Mas eu achei que ele mandou bem nesse primeiro episódio. Achei que ele trouxe um peso ali, cara. Nas cenas que precisava mesmo. Mas eu concordo com a Carol, ele é um bundão, né? Todo mundo faz ele de trouxa o tempo todo. E assim, é que você não leu, Flávio, mas no livro é muito claro. E todo mundo samba em cima do homem. É muito doido. Daí você já vê no que vai dar, né? Ele teve, sim. Teve muito problema no casamento, né? É. Também teve muita tragédia também, né, cara? Perdeu vários possíveis... Vários bebês, E ele resolve, né, declarar a Rhaenyra Targaryen como sua herdeira, que também, né... Tipo, já lança uma maior treta, né, cara? Uma mulher! Minha rainha! Uma mulher, meu Deus! Uma mulher do... Isso nunca teve antes! Meu Deus do céu, né, cara? Oh, é bem isso. Nem é preciso dizer que isso dá o início da Dança dos Dragões. A treta começou nesse dia. Isso, né, cara? A grande guerra civil dos Targaryens, que é... a nossa série, né? É sobre isso. Eu achei que foi um acerto, assim, cara, porque, tipo, eu tava pensando assim, eu tinha até falado com a Carol, né? Porra, devia ter começado com a conquista e tal, né, meu? Mas você sabe que depois eu tava pensando nisso, eu vi que parece que eles estão querendo fazer um spin-off da conquista. Pô, isso seria muito então, foda. Por isso que não tá mostrando. Uhum. E por pular anos também, né? Imagina, você ficar pulando, você vê, já vai ter um pulo aqui, né? Que esses personagens do primeiro episódio, alguns deles... Vai ter uma fase deles mais velhos, né? Vão ser outros atores. Vai mudar a fase da novela da Globo. Né? É, eu pensei na mesma coisa. Vai chegar na fase 2. Pensei a mesma coisa. E aí, se eles fizessem isso, eles iam ainda ter que pular mais, né? Com mais atores diferentes. Eu acho que ia dar muito trabalho e ia complicado pro público assimilar também, assim, abraçar a série, né? Então, eu acho que nem a Carol falou, talvez um spin-off. Né? Mas... Tipo, a conquista é legal, entendeu? Só que eles são muito bonzinhos. O Maegor é muito ruim, tá ligado? Não tem como você fazer uma série do... Mas, porra, pior que daria uma série inteira, meu. O capítulo inteiro Porque ele faz muitas coisas tipo, ele é cuzão, mas é legal. Assim, sim, você sim. A gente tá lendo ali e a gente quer ver o que vai acontecer depois. É um entretenimento, né, Carol? É entretenimento, é treta pura. Quando você não tá vivendo o negócio, é bom, né, cara? É, tipo, você tá só de espectador, porque... Mano, o cara era muito louco. Aí eu acho que foi um acerto, assim, a gente viu ter pegado dessa parte, porque, né, a gente vai pegar o que todo mundo quer ver, né, cara? Que é o ponto principal do livro, que é a dança dragões. Dos... Dragões. Dragões, né? A gente quer ver dragão, a gente quer ver fogo, é isso. Pô, primeiro episódio, né? Flávio, você que adora esse assunto, né, cara? Pilotos de série, né, cara? É um gênero à parte, né, cara? Porque tem um piloto que nunca, né? Tipo, a série nunca deu certo depois, né, acho cara? Que, inclusive, eu... Esse universo Game of Thrones, eu acho que teve uma série que teve um piloto que não foi, não teve? Teve um piloto, fizeram só o piloto e não foi pra frente? Sim, eles iam fazer daquelas crianças lá da floresta, sabe? Ah, não que sabia. Que tem toda aquela mitologia, né, da floresta, sim, quando eles encontraram os primeiros homens e tal. HBO gastou 90 milhões e jogou no lixo. É, fizeram o piloto e não foi pra frente. Bem, o que a Warner tá fazendo nesses últimos dias, isso não é nada, né? É, já agradeço por não cancelarem a série no meio. É, cara, eu fiquei sabendo agora que eles queriam economizar 3 bilhões, ah? Aí começaram mandar um monte de gente embora, o prejuízo saiu de 5 bilhões agora. A Warner, olha, aproveitem muito bem esse app do HBO Max, porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar. É, do jeito que tá. Existe um projeto do cara lá de juntar com o Discovery Plus lá, né, Otto? Sim, meu. Eu sei que a treta tá gigantesca. E o Otto? Cara, ainda bem que eu trouxe o Flávio aqui, cara, porque eu e a Carol, a gente tá num hype gigantesco. Principalmente, eu tô lendo o livro e a Carol já tinha lido o livro e a gente tá num hype lá em cima. A gente precisa trazer alguém que traga a gente pra baixo. É, tem que pegar pelo pé e puxar, porque a gente já tá assim flutuando. A gente faz, meu Deus, muito bom a série. É, muito bom, não, não. Foi legalzinho. Muito bom, não. Nossa, Flávio, foi ruim também. Joga um balde de água fria. Mas é bom lembrar, cara, eu lembro quando saiu o Game of Thrones também, ele começou com tudo, né, não. Cara, eu lembro até hoje disso, e era mais diálogo. Mas o primeiro episódio de Game of Thrones tem o final do primeiro episódio, você tem um episódio inteiro meio... Mais ou menos, né? Mas eu não sei o que tá acontecendo direito, tô meio perdido, não sei onde isso vai dar, de repente... Vai a cabeça do Ned Stark embora, né, mano? Você fala, o que tá acontecendo? Que é isso? Quero ver o próximo episódio. E nesse, eu senti que não teve essa cena de impacto, assim. A indicação da menina lá, mas não teve um impacto tão grande, né? Bem, acho que só corrigindo impacto. Você, Flávio, o final do primeiro episódio ainda não era a morte do Ned Stark. Verdade. Né? O final do primeiro episódio é o menino, é o Bran. É o Bran, né, cara? É o Bran vendo que não podia. É, foi brincar de voyeur. Mas é uma cena impactante também, né? Sim, cara. O que eu falei do Stark é o final da temporada, né? Isso mesmo. É. Mas o House of Dragon, pelo menos, tem aquela cena lá do parto que eu fiquei numa puta dúvida porque eu sou burro. Eu tive que perguntar pra cara. Não, você não foi burro. Porque tem essa cena no livro, mas era com outro Targaryen, entendeu? Aí a Carol... A Carol pode nos elucidar sobre isso mesmo. Realmente aconteceu isso com aquela personagem? Não, com não. A Emma, não. A Emma, ela morre de febre depois. Ela tem a criança, tem o menino. E os dois morrem. Mas ela é uma febre que ela tem. No livro, a mãe dela, a princesa da ela, morre no parto dela. Uhum. E a mãe da Rhaenys, né, também morre assim, se eu não me engano. Isso mesmo. Que é a mãe da Rhaenys, que é a Jocelyn. Isso. Barton, ela morre... Aí ela, no caso, eles no livro fala, né, que eles abrem a barriga dela. Sim, é uma técnica, né? Na hora que o cara tava explicando isso na série, eu lembrei na hora. Putz, meu. É, aí meio que eles misturaram tudo isso e fez só com a Emma pra fazer aquela cena que pra mim foi, assim, maravilhosa. Sim, cara, eu achei a edição bem legal dessa cena. Eu tive uma percepção, assim, de que... Eles talvez tenham feito isso para fortalecer um assunto que eu acho que tem um assunto assim no episódio, talvez tenha na temporada toda, que é de como as mulheres sofrem, né, Sim, Nana? é. Tipo, olha, você só serve para fazer herdeiro, sabe? Ela mesmo fala pra filha, né? É. Que o É campo de sobre batalha isso. dela não é lá fora, né, cara? É numa cama. É o Eu acho útero que. delas. É. Então eu acho que eles deram essa. Talvez tenham feito essa mudança para reforçar mais isso, sim. É, porque é uma cena forte, assim, é bem pesado o que é feito. E é um tema recorrente, viu, Flávio? No livro também tem muito disso, né, cara? Porque elas precisam dar um herdeiro, né, meu? É, tipo, e sempre fica nessa. E as mulheres sofrem muito, né, meu? Várias ali, meu, tipo, vários partos, né, meu? E aliás, até a idade delas, né, Carol, meu? A mulher já tinha 44 anos e já tava fudida, sabe? Tipo, tanto Ah, não. não, é. Cara, naquela época, né, cara? Tipo, pegar o paralelo com o nosso mundo, né, cara? O pessoal de 50 anos já era muito idoso. Sim. Então, Não né? durava tanto tempo, não. A gente tem que lembrar que, apesar de ser uma série de fantasia, ela tem uma base ali, Idade Média, né? Sim. E é uma época que a mulher era só para reproduzir mesmo, né? Tipo, não tinha. Não dá para você, tipo, pensar que nem hoje, que você fosse contar uma história que se passasse hoje, isso ia ficar mais complicado. Mas, como naquela época, era uma coisa muito forte, né? Então. Bem, a trama principal desse episódio, né, tá pra ter, né, o nascimento do herdeiro do Viserys. E o Viserys, ele, como todo, né, rei malandrão, né, cara, o rei bon vivant, ele decide fazer um torneio medieval, né, pra celebrar o nascimento do herdeiro. E nesse torneio, o irmão dele, né, o Daemon Targaryen, interpretado por ele, Flávio, por ele. Que vocês amam! Ned Smith! Ai, meu Deus, lá vem o Ele Matt é meu Smith de personagem novo. favorito, disparado. E agora? Como E agora? Como faz? é E que faz? agora? Agora a gente tem Ah. uma guerra civil dentro do blog, meu Deus! Olha, eu não sei se vai mudar. Vocês que leram o livro, talvez tem mais, assim, uma percepção maior disso, mas não sei se vai mudar, mas a minha primeira impressão é que o Matt Smith tá fazendo o mesmo personagem que ele fez no The Crown. Vixe, cara, eu É não o vi o The mesmo. Crown, precisava ver, meu. Eu não cheguei na parte dele. Eu vi pouco, eu não assisti muito. Ele faz o marido da Da Rainha Elizabeth, né? Betinha, Da né? Betinha. É um cara meio que você fala. É um Assim. playboy É pau um no cu. playboy. É um É, playboy isso aí. pau no cu. É, Exatamente. a definição é essa. Do Daemon Targaryen também. É essa definição. Mas eu gostei da interpretação dele, porque, sei lá, me lembra meio o Loki no começo dos filmes do Thor, Sim, cara. ele é debochado, mas como eu posso dizer, é um deboche assim, é maldoso que ele faz. É pesado, né? Tanto que ele é o líder da patrulha da cidade, né, cara? Das Ele capas que douradas, né? funda aí o negócio, que arruma aí a porra toda. É praticamente a rota do É a Pois rota. é, mano. Só faltou a Meu. camiseta do justiceiro pra ele, né? Eu fiquei É pensando nisso. bem isso, Não, tem que cortar a mão dos ladrão. Tem que. é exatamente. A senhora quer direitos humanos para bandidos. Eu quero colocar a rota na rua. A senhora com seu marido Eduardo foram na porta da cadeia para soltar os sequestradores do Abílio Diniz. E eu quero prisão perpétua para os sequestradores. Rota na rua. Bota na rua. É ele. E a gente já vê que ele também tem a vá, né, cara? Ele tem a ambição de sentar no trono de ferro. Aliás, quem não tem, né, cara? Você vê aquele trono de ferro muito foda, né, cara? Das espadas e tal. Ele, assim, para todo mundo, ele era o herdeiro do Viserys, na verdade, sem essa criança. Mas o Porque pessoal, né, ninguém. não gosta dele, né, cara? Porque ele é meio. Ele é Porque o ele é pau pau no no cu. cu, ele é pau no cu. Ele é o pau no cu. E as E eu pessoas até adoro, falam. adoro esse As personagem. pessoas até falam, não, tem medo que ele vire o um novo Maegor, né, meu? E isso é a definição que eles têm dele. E ele vai continuar nessa pegada mais meio vilão da história, vilanesca, assim, ou Vai, não, ele muda não alguma coisa, vai? muda. Ele não muda, ele é assim. Ele é Porque amado e odiado. eu sei por cima que vai ter uma hora que o pessoal vai meio que se dividir entre As duas, a rainha lá, como é o nome? A Rhaenyra e a Alicente. Aí ele vai ficar do lado da Rhaenyra. Sim. Obviamente. É. E a gente também, né, precisa lembrar, né, que tem a mão do rei, né, o Otto Hightower, né, aliás, os Hightowers, né, são, né... É tipo os Lannisters pra gente em Game of Thrones. Isso, pra essa época é tipo os Lannisters mesmo, né. Exato. O Otto Hightower é interpretado pelo nosso querido Ryan Ifans, já fez muitos filmes legais, mas o pessoal só lembra dele como o lagarto do filme. A filha dele, né, a Alicente Hightower, na segunda fase ela vai ser vivida pela aquela atriz Olivia Cooke. Mas nessa primeira fase, nesse primeiro episódio, já tem uma ceninha, né, cara? O cara, o cara mandou a filha, vai lá, né? Vai. O cara, meu Deus! Vai lá. Cafetão. O cara cafetinando a própria filha, né, cara? Pro rei. Meu Deus do céu, cara. Que é uma coisa muito comum, né, na história. Quem não quer a sua filha na cama do rei? Isso, né? Isso a gente vê ao longo da história. Aliás, o que mais tem em Game of Thrones, né, também na época, é casamento arranjado. Então, sim. O que tem de nome, cara? Eu fico espantado, Flávio. Quando você lê isso aqui, meu, tipo... Olha que eu nem li a série principal, que é a Crônicas de Gelo e Fogo. Eu só tô lendo esse livro, por enquanto. E, tipo, nem é um livro com diálogos, né, cara? Porque a história é contada por uma terceira pessoa, uma terceira... são relatos. Esse é aquele que é tipo uma enciclopédia, não é? Isso é mesmo. Livro? Mas, cara, Flávio, a quantidade de personagens, cara, é absurda. É impossível, cara. Tipo, a gente reclama que esse cara é preguiçoso, não sei o que, que ele não lança esse livro. Não, mano. Mas ele não é. Não, mano, olha o universo que esse desgraçado criou. Sabe, é muita coisa, cara. Eu fico perdido às vezes ainda. Por isso que eu tô demorando, Carol, cara. Porque é muita coisa. Eu não me acostumei ainda, cara. 200 e poucas páginas ainda. Ainda é difícil, cara. E, meu, tipo, o cara cita um personagem. Ah, o cara era, sei lá, filho do Ciclano ali, cara. Depois de, sei lá, 40, 50 páginas, o cara volta. Você não lembra dele. Não, é. Então é bizarro. Claro que a série vai diminuir um pouco isso, né, cara? Não dá tempo de você colocar tudo isso de personagens. Mas a gente tem uma boa perspectiva do que vai acontecer, né, cara? Nos próximos... Acho que nos próximos episódios e próximas temporadas, né? Eu acho que a HBO não vai fazer uma temporada só disso. Não é possível, cara. Já... Ah, não. Aí é correr demais, eu acho. Não, acho que não. Porque... Eu acho que vai ter mais. Porque a gente não tá nem, né, cara? Não tá nem perto de chegar lá no, na época do Rei Louco, né? Ah, não, tá já longe. Vai chegar essa larga, mano? Tem que ver, né, se a Warner vai ter dinheiro ou não, né? pra não, fazer isso. Focar mais nessa história. Eu acho que vai ser só a dança mesmo. É. Só a dança, né, cara? Mas ia ser legal, se fosse só a dança ia ser bem legal. Sim. Eu vou te falar, hein, ó, o Better Call Saul é o blueprint aí, cara, tem que copiar eles, sabe, cara, dá pra fazer algo bom, entendeu? Mesmo sendo prequel. É difícil, mas dá pra fazer. Continuando o episódio, tem o torneio. O Daemon Targaryen perde pro cara lá da família Hightower, né? Eu gostei muito disso. Não, não. Ele derruba o Hightower. E aí ele vai com um outro que ganha dele. O Hightower ele derruba. É, não é o Hightower, não. É, aí é o outro, é o Criston Cole. Criston Cole. É. Ah, o cara era Dornês, né, meu? É, agora que eu virei. Depois, ele é Dornês, isso. O Hightower, ele derruba. O Hightower, ele derrubou nada, né? O cara deixou, né? pra mim. Já, não, já. Ele jogou sujo, ele derrubou o cavalo. Derrubou o cavalo. Né? Nossa, depois virou o negócio, virou uma briga de bar, né, mano? É briga de rua o negócio. Briga de rua, mano. Cara, eu nunca entendi isso. Eu já vi isso aí em outros filmes, cara. Tipo, eu sempre achava que, tipo, meu, se o cara é derrubado, acabou o confronto. Entendeu? Mas é tipo o truco, tá ligado? Se a pessoa caiu ali, não ficou bem definido, ele pode exigir um combate ali, né? De espadas e de armas. Nessa, o Daemon perdeu, né, cara? Foi doma de Oberyn lá, ficou zoando. não me lembra disso. Caralho, cara, eu lembro até hoje disso. Eu assisti. Eu fiquei em choque. Caralho, meu, o cara vai ganhar mesmo. Em choque. cara. Isso é Copa do Mundo, cara. Pra quem não gosta de futebol, cara, um acontecimento daquele episódio é o máximo que vocês vão chegar de uma Copa do Mundo. É fantástico. E durante esse combate, né, o Viserys tá acompanhando o parto, né, cara? Tá dando tudo errado, né? Os Maces chegam e falam, meu, a criança tá virada. Ou você salva a criança, entendeu? Ou você salva a sua esposa. Não, ou você perde os dois. Ou você perde os dois, né? São ótimas perspectivas. Você pensaram da edição nessa parte em que fica mudando entre o torneio e o parto, torneio, parto, torneio, parto? Ah, eu gostei. Eu achei que você fica naquela tensão do que vai acontecer. Eu senti uma tensão no começo, mas no finalzinho eu achei que ficou um pouco arrastada essa mudança, assim. Acho que tinha um momento ali que eles tinham que focar mais uma parte. Tinha que escolher um, né? Tinha que escolher um. Tinha que escolher um igual o rei. E que nem o Viserys, né? Escolhe um aí. Escolhe um. O que você quer ver? Você quer ver o parque ou você quer ver o torneio? E ainda saiu... E o cara é tão azarado que fez uma escolha que não deu em nada, coitado. Perdeu tudo. Perdeu a criança também, né, cara? Não só a esposa morreu, como a criança morreu horas depois, né? Porque isso dá mó treta, né, cara? Porque aí o Daemon, né, cara, de vez de ficar em luto, o que ele vai? Ele vai pra putaria. Vai comemorar que ele voltou a ser herdeiro. Agora a ser herdeiro e ainda deu uma zoada com a criança que morreu, né, cara? O cara foi herdeiro de um dia. Herdeiro de um dia. O maluco fica... Putaço, Viserys. Caramba, né? Ele, tipo, mano, todo mundo sabe que vai rolar uma fofoquinha, o cara vai pro puteiro e faz isso. Cara, ele realmente acho que ninguém ia falar isso, né? Ninguém! Mas aí sempre tem um filho da puta pra fazer a fofoca, pro irmão. Pô, eu achei aquela cena sensacional, cara. Sim. E o Daemon chega lá na sala onde tá o trono, né, cara? E o ator lá que faz o Viserys, manda uma puta atuação. Assim, me surpreende porque o cara realmente é um ator de comédia. Eu só vi filme de comédia dele, entendeu? Mas o cara tá mandando bem. Eu não conhecia ele. Ele tem os filmes com o Edgar Wright, assim, ele sempre aparece, assim, cara. Depois vou te passar uma listinha pra você ver. Beleza. Que é muito bom. Mas é foda, agora eu vejo a cara dele e fico dando risada. Não tem não. Como. O episódio termina. Finalmente o Viserys, ó, meu, agora. Tipo, não dá, né, cara? Eu vou colocar minha. Você pulou aí o velório, não. O enterro. Ah, é verdade. O enterro foi bacana. O velório clássico, né? Do Sargeras, que é sempre um dragão tacando fogo nos corpos, né? Muito bom. Foi triste. Foi mó triste a cena. Foi bem legal e rolou o Dracarys, né, cara? Sim. o primeiro de muitos. O primeiro de muitos que vai ter nessa série, né? Muito. Aí vem, né, o lance da profecia, né? Porque ele vai falar com a filha, né? Ó, meu, quando o Aegon tomou os Sete Reinos, né? Fez a conquista. Ele teve um sonho, né, cara? Que é o tal dos sonhos dos dragões, né? Ele falou, ó, meu, quando chegar o inverno, todo mundo vai ter que se unir porque vai vir uma grande ameaça. E é bom que tenha um Targaryen no trono. Se ele soubesse que não ia dar em nada isso aí. Não ia dar em nada, ele ia pegar da coroa dele, jogado fora e já era. Ó, filha, você tem que passar isso adiante, porque você tem que estar preparada e chegar lá, soubesse que tinha filha depois, coitado. Bem, se você está seguindo os livros, ainda tem esperança disso aí acontecer mesmo. E realmente ser bom, né? Não que nem na série de TV. É. Aí, vou levar em consideração que ele não terminou o livro ainda. Isso. Aí eu tive que tirar essa dúvida com a Carol, né? Porque isso aí nunca tá explícito. Não. Não nesse livro e nos outros, né? Mas aí, como o George R. Martin, ele é o criador da série, né? Ele é um dos showrunners. Foi legal porque ele fez essa ligação e confirmou. Isso, é. Veio da boca dele mesmo. Sim, meu. Então já está confirmado mesmo esse sonho, né, meu? E essa profecia, né? Será que o Jon Snow vai estar vivo até lá? Eu tô falando de livro, né? Não sei, né? Ah, eu acho que no livro ele tá vivo. Será, meu? Eu espero que ele eu morra. Não, eu acho que sim. De verdade. Pelo enredo, por como tá o livro, eu acho que tá vivo, sim. Eu acho que nos livros, o final pode ser diferente da série, mas os personagens, meio que os personagens principais ali, eu acho que não vai mudar muito, não. Deve acabar a história com o Jon Snow e a Daenerys também, então... É que assim, você não leu, né, Flávio? Não. Você leu, Sérgio? Não, não. No livro tem... os Dorneses, eles têm uma participação muito maior. Tem mais personagens e tem um rapaz que dizem que é o outro filho do Rhaegar. Com a princesa Elia. Então, tem uma questão aí que tá perdida. Tipo, esse menino é mesmo filho do Rhaegar? E se for... E aí, vão querer ele como rei? Aí tem essa questão do Jon Snow, que não é Snow. Uhum. Tá morto no livro ainda. Mas... E aí, a Daenerys ainda não tá no continente. Nossa, tem muita coisa ainda. Tem muita coisa. Então, assim, eu acho que o final vai ser totalmente diferente. Tem um leque muito aberto. Eu espero que tenha uma terceira guerra civil. Nossa, de Targaryen. Acho que mais tem é que guerra. Seria bem legal, hein, cara, os três ali. Seria interessante. Quem que vai sentar na cadeira do vovô? Cara, é bem melhor do que ter a Arya matando o cara lá de Ah, não, com certeza foi ridículo. Pelo amor de Deus, mano, cara, a menina tem o meu tamanho. Cara, essa foi a maior broxada do Game of Thrones até hoje, cara. Boas expectativas, tá ligado? Pelo amor de Deus, ela pega aquela faquinha, por sinal, a faquinha do Viserys, né? Ela aparece. Apareceu, né, nesse primeiro episódio. Apareceu no episódio, a daga. Uhum. E enfia no bucho do cara, assim. Cara, eu lembro até hoje, mas tinha Nico fazendo aposta. Cara, meu Deus, como que vai ser? Nossa, que final merda, né, cara? Que foi o final merda. Esse é o meu maior medo pra essa série. Tudo bem. Eu vou voltar nesse assunto, cara, mas não tem como, cara. Eu espero realmente que eles mudem muita coisa que tá no livro. Eu fiquei feliz porque um dos showrunners é o Miguel Sapochnik. Ele foi o primeiro showrunner do Game of Thrones, da série. Depois ele saiu, né? Entrou aqueles dois irmãos lá que cagaram toda a série, né? Ai, meu Deus. Eu revirei os olhos, né? Que vocês não estão aqui pra ver. Mas eu revirei. Mas eu achei a escolha boa, assim, do George R. Martin, né? Trazer o cara mesmo, que ajudou lá atrás, né, cara? A formar boa fase do Game of Thrones, né? Então... E fazer a parte boa, que fez coisas boas. Essa série, tá o que tu vai ficar mais esperando é a Dança dos Dragões, né? Quando os dragões ficarem aquele monte de dragão um contra o outro. Se eles vão cagando isso daí, já é um começo. Ah, é. E tem uns embates muito bons dos dragões. Acho que você não chegou ainda, né, Sérgio? Não, cara, eu tô esperando. Mas só aquele do Balerion contra o Adol, na treta de tio e sobrinho, eu já achei muito louco, cara. Tem uns embates assim que... Meu, você lê assim e você fica, nossa, um dragão lutando contra o dragão. É muito sensacional. Tem que ter. Relembrando isso aí, né, cara, isso que eu gosto do George R. Martin, porque ele sempre... Ele sempre quebra a sua expectativa, cara. Ele sempre faz o que não é clichê, né, cara? Meu, você lê essa parte do Mager, você fala, caralho, né? Vai ser tipo Hamlet, né, mano? O sobrinho vai ganhar do tio, é isso aí mesmo, né, cara? É, foda, mano. Ela levou um couro e morreu, mano. Eu falei, pô, isso que é Poxa, bom. Isso hoje que é não. Bom. Hoje não, cara. Isso que é bom do Por isso que eu falo, cara. O Jon Snow está morto, cara. Ele não vai fazer o óbvio, cara. O Jon Snow vai... Eu acho que ele vai trazer de volta também. Eu acho também, porque ficou interessante essa questão na série dele voltar. E eu acho que no livro, como tá, também é interessante ele voltar. A história, o enredo. Pra finalizar mesmo, eu gostei da direção, mesmo dessa parte aí que o Flávio lembrou muito bem, entre o parto e o torneio ali, ficou meio esquisito, né? Que ele vai e vem, né, das duas situações. Mas, Flávio, você, que você achou mais estranho ainda desse piloto aí? Cara, o que eu... Duas coisas que não foram... Não achei tão legal no episódio. No Game of Thrones, mesmo no começo, a gente tem alguns personagens, bons ou maus, que a gente meio que pega tem um certo carisma, assim. Uhum. Sabe? Que você fala, nossa, esse personagem é legal, quero ver mais o que vai acontecer com ele. E nessa, eu não senti isso de ninguém, assim. O melhorzinho é o Daemon, sabe? Uhum. Mais interessantezinho, assim. Não senti muito carisma por ninguém, assim, sabe? Então, Isso eu senti uma falta um pouco em relação ao Game of Thrones. Faltou os destaques, né? Faltou o Jon Snow, faltou a. Arya. Mas pra frente vai ter um Stark aí. Vai rolar, hein? E vai ser da hora. Olha aí. Vamos ver se durante a série isso muda um pouco, assim. Mas no começo eu achei que faltou um pouco de. Sabe aquela coisa de que você. Não abraça nenhum personagem, assim, você não fica ali, tipo. Sabe? Aí eu senti um pouco isso. Talvez isso mude com o tempo. Eu abracei o Viserys, porque ele é bonachão, tá ligado? Eu abracei o Daemon e é pra sempre ele na minha vida. E vocês que leram o livro, eu sei, eu vi algumas coisas por cima, né? Comentários e tal, sobre o livro, então eu sei só bem por cima. Mas vocês que leram, talvez pode explicar pra mim um pouquinho melhor. Mas a Alicent e a Rhaenyra, elas, na série, eu senti ali que elas eram muito boas amigas, até quase rolou um clima meio romântico entre as duas, assim. E que depois, não sei, sabe quando parece que aquilo não ficou muito bem definido? E aí depois, na hora que aparece o carinha lá que ganha o torneio, a outra já fica meio assim, fala, ué, mas eu achei que ela gostava da menina lá, mas ela olhou pro cara de um jeito que talvez olhe alguma coisa com ele. E eu fiquei meio perdido, assim, nessa parte, sabe? No livro, não existe isso. A Alicent, ela só vai pra capital quando... Acho que não me recordo bem, mas acho que só quando o Viserys fica viúvo. É por aí mesmo. É, não é? Isso. Elas não se conhecem, elas não são amigas. E a Alicent tem 10 anos mais velha do que Isso, a Alicent é mais velha que a Rhaenyra. Aí na série parece que elas têm a mesma idade, A mesma idade, é. É, então. Tem um lance assim, Flávio, de várias mulheres Targaryens, assim, que, tipo, tem muito amizade com outras... Outras garotas, assim, de outras damas, de outras famílias, Tipo, dependendo... Sempre tem alguma Targaryen que é mais tímida, tá ligado? Ela não consegue fazer muita amizade, ela se prende com alguma pessoa, tá ligado? De outra família, tá? Teve Targaryen que, foi amiga do pessoal que era... Daquelas casas de velejador, né? O cara, tipo, me leva pra lá, não quero ficar no reinado aqui, eu quero viver aventuras. Foi a... acho que era Rhaena. É impossível você lembrar disso, cara. Ninguém vai lembrar. Você pode falar qualquer nome. Se eu não me engano, é ela, que ela teve gêmeas, isso, né? Isso mesmo. É ela, né? É. Você pode colocar qualquer nome com R e final a N, tá ligado? Que vai dar certo. Ou põe um isso no final, já é. Então isso, Flávio, é meio que, tipo, acontece bastante, assim, cara. Em várias gerações de Targaryen, sabe? Principalmente com as mulheres da família. E tem uma coisa também, assim, que eu... Uma das coisas que eu torcia muito quando eu assisti o Game of Thrones era pra parte mágica, né? A parte dos White Walkers e tal. Uhum. E nessa, não tem praticamente. Você tem ali os dragões só, mas ela fica sendo uma série histórica com dragões, assim. E com a mesma história do Game of Thrones, aquela luta pelo trono, assim. Não sei, pra mim ficou um pouco... só estão reciclando a ideia, sabe? Eu sei que tem a ver com o livro, eu sei que mais pra frente vai ser diferente, mas a impressão do episódio que eu tive foi meio que só reciclando a ideia do Game of Thrones, sem a parte dos White Walkers, sabe? Sim. E isso me frustrou um pouquinho. Mas eu não achei ruim não, cara. De forma geral, eu achei bom, mas... como eu não li os livros... Eu fiquei esperando alguma coisa assim e não veio, né? O máximo que eu me lembro, até onde eu li, cara, foi aquela uma das esposas do Maegon, lembra, Carol? Sim. Que a mulher era uma feiticeira lá, desgraçada. Que era uma bruxa que ela envenenou as outras pra elas não terem filhos, né? Nossa, o cara zoou o barraco, cara, com essa mulher quando descobriu. Foi nível traficante no Rio de Janeiro, tá ligado? Só faltou raspar a cabeça dela. Só faltou isso, cara. que... Nossa, a parada é fortíssima, assim, cara. O Mengo é um grande filho da puta. Sim. Mas é bem isso, né? Porque o universo, pelo menos, é, tipo, ele tem magia e tal, mas ele é bem contido, né? Acho que é mais contido até do que Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis também é contido, assim, cara. Mas o George R. Martin, acho que ele, principalmente nessa história aí, vai ser mais focado no, na treta pelo trono, infelizmente. Eu quero chamar a atenção de vocês pra um personagem, uma personagem, na verdade, que vai ter um papel muito importante. A prostituta que o Daemon é a Missária, eu não sei como se fala. Ela... Miséria. A Miséria, exatamente. É exatamente isso. Ela, mais pra frente, ela vai ter vai fazer um bagulho, mano. Olha, se mostrar, estranho. Se tiver, é que eu acho que vai ter a cena. Tem que ter, é meio chocante. Eu também achei, assim, em relação ao Game of Thrones, esse episódio menos, mais leve do que o Game of Thrones, de certa forma. Tirando a cena da lá, a briga de bar da Justa lá. Ah. Né? E que tinha cena até de Midsommar ali. Os caras, né? Mas eu achei muito interessante, assim, ter eles fazendo isso, o pessoal da patrulha. Foi muito chocante. Mas o cara trouxe. A patrulha, é verdade. É isso, a gente esqueceu de comentar. Que eles discutem no conselho, né? O que foi feito, mas foi bem chocante, né, gente? Uhum. Não foi só um parto, não. Cara, o Viserys é praticamente o Maluf. Nos... Bota lá a tropa de choque, a rota. Para! É o Fleury lá na ditadura. Fleury! Eu lembro do Albonete. Fleury! Fleury! Fleury! Ai, você é estuprador! Ai, você é ladrão! Ai, você não sei o quê. Foi tipo. Condenou, julgou tudo ali na hora, né? Não, não precisava de advogado nem nada. Foi só pegar a espada e tchumba. Mas é legal, cara. Passou no açougue pra fazer o churrascão no final de semana. Ah, e a espada do Daemon é a arma negra. É verdade. Era a espada, né? Que era da Visenya. Da Visenya mesmo, cara. Olha só. A cabecinha tá boa. Até isso a Carol consegue lembrar e eu não consigo. Mas são, espada qualquer, né? Não é uma espada qualquer. E são, eu acho que são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença na história. Uhum. A gente tem que lembrar que é aço valeriano, né, cara? Não existe mais. Não. Ele dá um colarzinho, né, pra sobrinha. Isso. E o trono? Vocês não se sentiram um pouco incomodados que o trono tava diferente, com mais espadas do eu que o... Eu achei melhor, cara, porque você já viu como que é o trono do livro? Figura que tem no livro é bem diferente. Tipo, você sobe uma mini escadinha, cara, tipo, tem um andar a mais, assim, uma porrada de espada, até quase o teto, tá ligado? Então... Mas não faz você pensar em que momento e por que que entre essa série e a Game of Thrones eles tiraram tudo aquilo, deixaram só a parte da cadeira? Não tem uma explicação. Não tem, porque ele fez o desenho lá nos, né, naquela enciclopédia, tem. E no, na primeira série eles fizeram só uma adaptação. E aí, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra mais espada. Não tinha mais espadriano no mercado. Mas tudo que foi broxante, cara, no Game of Thrones, aquele troninho bosta, cara. Aliás, quem nunca sentou naquele troninho de plástico quando você ia nas feiras de livro, né? Ah, eu tenho aqui, eu tenho a foto. Qualquer show, então. Eu também tenho a foto, mas eu não vou colocar porque eu tenho vergonha. Eu não tenho foto. Eu queria, não tenho. Eu colocaria. Okay. Carol, em 2012, eu e o Flávio, a gente foi na exposição que teve no JK. Sim. Você chegou aí ou não? Não, eu não fui. Na época era trabalho escravo que eu fazia. Não dava. Isso foi 2012, isso aí. 10 anos, hein, Flávio? Nossa. Até hoje. E a gente foi lá, velho. Cara. A gente tá velho. E claro que a gente foi lá tirar foto do trono. Ah, eu teria ido fácil também. Mas uma porrada, meu, quando a Saraiva ainda existia, né, cara, meu? Assim, uma porrada de Saraiva tinha esse trono, cara. É, nas Bienal do Livro sempre tinha, né, uns... Um trono. Falando em trono, eu gostei daquela ceninha também, naquela cena lá com o Daemon, né, cara, que o Viserys, ele toca em uma das espadas e que é a ideia central do Aegon, né, cara? Por que que é um trono com várias espadas ali? Tipo, pra você não ficar muito confortável nele mesmo, né, cara? É. Seu reinado nunca vai ser de boa, cara, você tem que estar alerta, né, cara? Então é legal o cara ter se machucado ali, já é uma, né, uma previsão do que vai acontecer. Sim. Uma premonição, né? E aquela ferida nas costas dele? Então, aquilo... Tem uma parte que aparece uma ferida, fica pensando, ih, esse cara vai ficar doente. Mas não tem no livro que eu me lembre, que eu me recorde. Eu até agora não vi nada disso, cara. Tem aquelas doenças malucas, né? Vira e mexe, parece a gente aqui, né, cara? Tem uma pandemia de alguma coisa. Você tá em que parte? Eu cheguei lá no... No Conselho dos Jaehaerys. Ah, tá. Você tá no começo da série, tá. Tô bem, estou lendo junto com a série, olha só. Olha que beleza. Que preguiçoso. Eu avisei. Fazer isso, mas já que a gente já tá aqui, cara, eu quero dar notinha pra esse piloto. Sim, Flávio, porque são momentos especiais. Não é um piloto do Lost, nem um piloto do Twin Peaks, mas eu achei legal, cara. Não é, nossa, meu Deus, vai mudar a história da televisão. Acho que de 10, 7,5 tá bom, né, cara? 7,5, 8. Passou de ano, né? Achei que você ia dar 9, sei lá. Não, foi legal, cara. Meu evento, que foi domingo, foi legal. Sim. Pode olhar, Carol. Ah, eu vou dar um 8. É claro, né? Claro. Não vou dar 10 porque eu ainda não vi a abertura. Que vai ter só na semana que vem. Ah, é verdade! Vocês esqueceram desse detalhe, né? É, apareceu só um brasão lá. Não, vai ter abertura. Não, pode ter abertura, mas eu espero que eles mantenham o tema do Game of Thrones, sabe? Tem que ser um lance meio que Star Wars. Tá, sim, Star manter Wars, a... O tema principal, cara, porque grande chance... A trilha sonora é muito boa, né? Grande chance de um tema novo não ser tão legal que nem o original. É o que eu acho. É, vamos ver aí, né? Ele manda bem nas... Talvez eles mantenham no final, né? Como eles fizeram, que deixaram. É, no final teve, é. Caralho, Flávio, agora que eu pensei mesmo, cara, a gente vai ficar uns 6 meses, cara... Escutando o Ramin Djawadi, cara, porque a gente já saiu do Westworld, que é ele, tá ligado? Já começou no House of Dragon, é com ele de novo, né, cara? Meu, acaba o episódio mó legal, o Facebook ele já lança, já tem a música, hein, pode escutar. É, ele colocou, né, a música que tocou no parto. O cara manda muito bem, meu. Manda, não tenho o que falar. Vai lá, Flávio, o senhor do que derruba o hype de várias coisas. É, me jogou um balde de água fria já. Não, gente, eu gostei, não achei sensacional, assim. Eu tinha uma expectativa um pouco maior, diferente da série do Senhor dos Anéis, que eu não tenho expectativa nenhuma. Zero, menos 2. Talvez surpreenda a gente, quando a gente fica com expectativa baixa, às vezes surpreende, mas eu não sei não, aquele CGI da série achei muito estranho, mas, então assim, eu fiquei um pouquinho, não tão empolgado que nem vocês, mas eu gostei do episódio de uma forma geral. Pra mim é um episódio 7, cara, nota 7 pro episódio, tá bom, agora pra série toda aí que a gente vai ver, né, vamos ver como é que vai se desenrolar aí mais pra frente. Vocês acham que eles vão terminar a temporada onde? Eu acho que vai ser na morte do rei. A morte do rei, faz sentido. Vai. Eu acho que vai ser antes da dança de fato começar. Sim, eu acho que a dança vai ficar mais pra frente. A atriz da Globo lá no Oscar, eu não posso opinar ainda. Qual parte vai terminar? Eu preciso terminar esse livro logo. Porque ó, antes dele morrer, acontece muita coisa. É legal, então é muita coisa que vai ser interessante de mostrar. Uhum. É muita treta, sabe? É muita picuinha, né, mano? Tem que ter. É brigando pelo terreno do pai. É treta de família mesmo. É treta, é caso de família. Caso de família. Sim. Tem uma história do ovo lá, né? Que o Daemon dá um ovo de dragão pra menina lá. Não tem história assim. Isso, tem tudo isso aí, ó. Tem uma parte de coisa pra acontecer. Tem o um negócio lá da Guerra dos Degraus. Ixi, tem um monte de coisa. Ele morrer, tem muita coisa. Falando em dragão, cara, gostei muito do CGI dos dragões, assim. Isso aí, HBO trabalha muito bem. Eu gostei também. São diferentes, eles têm personalidades diferentes. O dragão mesmo lá do Daemon, ele é meio que especial, né, cara? Porque ele não é que nem os outros dragões. Ele tem aquele pescoção gigante, né, cara? Ele meio que nasceu diferente. E no livro fala, né, que ele é comprido e magro. Sim, meu. E eu achei que ficou muito fiel à descrição. Achei bem legal, cara. É isso que o povo quer, cara. É isso que o povo quer. É dragão. É fogo, é peitos, é isso. Isso foi fraco. Mas aí. A HBO, cara, desde as últimas temporadas do Game of Thrones, isso aí já tava fraco. Então eu não tenho expectativa nenhuma. Eu falei até isso aí pra Carol, cara. Isso aí. É que agora eles não têm mais que conquistar. Sim. Ó, vem aqui ver que tem peitos e sangue na série. Tipo, então agora, eles fazem só com o dragão agora. Só. Tanto que a única cena que tem, cara, é uma escuridão assim, cara. Nossa, você não vê quase nada. Fica difícil, cara. Né, você ver. Você tenta ver, cara, meu. E essa semana fica até nostálgico que no Instagram apareceu aquela atriz que fazia Ross no Game of Thrones, vocês lembram? Ela é mó bonita. Esme Bianco, cara, ela falando do Game of Thrones, eu falei, putz, meu. Essa foi a única morte... Essa foi a única hora que eu me virei contra o Joffrey. Eu tava assistindo a série inteira, não, o cara é foda mesmo. Isso aí, moleque, zoou o barraco mesmo. Seja um filho da puta, cara. Aí matou a Rosa, aí não, você passou de mim. Aí teve seu ódio eterno. Aí teve meu ódio. Aí eu passei pro outro time, aí comecei a odiar o Joffrey. Aliás, né, Flávio, falando do Game of Thrones, a gente precisa lembrar também, né, cara, que a gente viu a Natalie Dormer na CCXP, lembra aquele ano, cara? Sério? Sim, é verdade, né? Mas a gente de longe, né? De longe. É. Foi muito de perto. Foi não de muito longe. De perto, né, cara, mas foi no auditório, foi no auditório lá do Cinemark, né, foi. Isso, cara, eu lembro desse evento, foi sensacional, cara. Aquele evento foi bem legal. Vamos ver, né, cara, tem CCXP esse ano aí, talvez alguém do Game of Thrones aí, né, cara. O Omelete adora fazer esses eventos, né. Vem aí, vem o Matt Smith, né, que vocês amam. Eu pago o ingresso do Flávio, vai lá ver o Matt Smith. Não. Olha, cuidado, hein. Eu vi o David Tennant, que é o melhor Doctor que tem. Ponto. Mas, Flávio, me explica um pouco, cara. Por que essas meninas aí do Doctor Who acham o Matt Smith bonito? Porque esse maluco é feio não sei, pra caralho, cara, não sei. Mano. Eu sou suspeita porque Carol, eu já falei que eu gosto de gente estranha. Já falei no podcast anterior e reafirmo a minha opinião. Acho ele bonito, sim. Ele é estranho. Ele tá naquela categoria galãs feios, né? Isso. Ele é um galã feio. É tipo o Adam Driver. É, tipo, né? Nossa, o Adam Driver é outro. É outro, exatamente. Gente, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Pra tudo na vida. Eu ia planejar uma rádio Speak Now, só que eu esqueci de perguntar pra vocês se vocês tinham alguma música com dragão. Então eu mesmo vou colocar a música, é Bruce Dickinson com Tears of the Dragon. Mandou bem, boa. Música mais clichê possível. E tem dragões. Muito bem. Boa. Porque eu sabia que vocês não iam lembrar de nenhuma música com dragão. Não vou lembrar de cabeça. Na hora que vocês gostam desse metalzinho aí de espadinha, que eu não sou muito fã, cara, mas... Metal espadinha. É, cara, vocês adoram. Ai, bota uma música do Dragon Force. Eu pensei exatamente isso. Também, cara, mas aí ia ser mais clichê ainda, né? Não, então... e fora que não ia acabar nunca. Isso, é, pois é. Ia ficar até semana que vem rodando, não, deixa. Põe o Bruce Dickinson, que já tá de bom tamanho. É, nem sou muito fã dele, mas essa música é, puta, meu, pior que eu gosto. O álbum inteiro eu acho mais ou menos, cara. É, não, mas essa música é... Mas essa música é foda. É uma das duas músicas do Bruce Dickinson que eu conheço, da carreira solo dele. É claro, eu só conheço essa. Eu acho que eu também só conheço essa, na verdade. Só conheço essa. Porque tocava muito na rádio. Tem uma outra que eu não lembro agora também, que é um pouco mais animadinha, que eu achei do mesmo disco, inclusive, mas eu não lembro agora. E fica aqui o nosso convite, porque no final da temporada a gente volta com o podcast inteiro pra analisar essa primeira temporada de... House of Dragon, vou ver se eu chamo a Leiva, né, Flávio? A Leiva também, né? Ah, é verdade, a Leiva gosta. Super entusiasta de Game of Thrones, eu vou tentar aumentar essa mesa aqui, meu. Será que minha nota vai aumentar, vai diminuir? É, fica aí o questionamento. Ele mandar 7,5, mas aumentou, né? Aumentou um pouquinho, galera. Ó, uma coisa que eu já devo elogiar é... Eu tava mais empolgado pra ver o Sandman. E uma coisa que me incomodou no Sandman, que não tem aqui no House of the Dragons, é o excesso de CGI. Né? Porque seguindo a linha do Game of Thrones, eles usam bastante locação, né? Sim. As cenas de estúdio parece estúdio, pelo menos. No Sandman, eles usam tela verde demais. Né? Tem uma hora que você fala, meu, tá passando um pouquinho do ponto, né? Tem cena que eu achei muito foda esse já, e tem cena que eu achei, puta que pariu, parece série da Marvel. É. Preciso assistir. Eu vou pegar um dia, que vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Uhum. Assistir tudo num dia só. Tem que assistir, velho. Eu não vi ainda o episódio extra. Preciso assistir. Teve um episódio extra. Eu já vi. Inclusive, no episódio extra tem uma. Pra quem é fã de Doctor Who, tem. No episódio extra tem duas histórias numa história. Tem dublagem do David Tennant com a mulher dele. E no outro episódio tem dois atores que o pessoal de Doctor Who vai conhecer e gostar bastante. Os dois principais. Um principal e um ligado ao principal ali. Quem assistiu vai... Nossa, quanto tempo não vejo essa pessoa! É. E é isso, né, cara? A gente volta. Quero agradecer a... vocês dois aí que participaram, né? O senhor Flávio, Carol com o headset, né? Que era normal agora. Funciona. Agora as pessoas escutaram a voz verdadeira dela, né? Isso aí. Agora a Carol tem que arrumar outra coisa pro Sérgio falar no próximo episódio. É. Ele tá falando assim, pô, Carol. Não, ele ficou falando nesse headset. Pois é, eu já dei muita munição pro Sérgio ao longo de meses. Chega, né, cara? Agora tem que tratar... E fala que eu tava sem voz, né? Algumas semanas atrás. Isso, né, cara? Tá vendo? Agora voltou no momento certo, cara. Voltou no momento certo. É isso, minha gente. Um abraço e a gente volta. Você queria o pior, então você terá o pior. Rádio Speakmelon! Childhood fears, the pressure is building.